Porque senão teu francês está muito português. E muito bem, falando muito bem, por sinal. Falando melhor do que eu. Falando melhor do que minha própria língua. Sei lá como fazer esse tchau. Tô fazendo aqui algumas configurações aqui no meu setup. Mudando aqui Tá algumas bom, equalizações. eu vou no outro quarto. Falou, falou, senhor Tô usando aqui uns Junior. plugins. Alguns plugins para mudar aqui o som, que às vezes eu escuto muito muito agudo. E às vezes eu tenho Tá que bom, modificar algumas coisas aqui. eu vou dar um oi lá no stringer, no outro quarto. É chat. Chat. Em português a gente fala chat do jeito que lê mesmo, do I jeito didn't que tá. see that, so falou, Evandro. Ah, então tá bom. Let's play. Vamos Let's mudar No More o Ninja play. BP. I make some configuration here because the por isso a demora. Só esperando por você, feito. Esperando por você começar. Eu entro tocando alguma coisa. Eu tô escutando o meu retorno saindo na tua track aqui, feito. Meu som tá vindo junto com a tua bateria e a sua voz. Tá voltando. Hello, Mr. Jones. Eu ouço o retorno da sua track vindo junto aqui. Ah, deixa eu mudar pra fazer. Você tá usando um fone? Algum fone de ouvido? Não? Que se estiver usando monitor, o monitor ele capta o. É, talvez é meu headphone. O som do teu microfone. Talvez meu headphone está. Mesmo que está isso isolado. Hi, Mr. Jones. Welcome, Mr. man. Jones. Mr. Jones. Hello. Eleven. Mr. Crowley. Posso começar a fazer qualquer coisa aí, você vai colocar a bateria ainda? Esse BPM tá um pouco lento, não tá não? 100 BPM. Thank you. desafinado, mas saiu o Mr. Crowley. Se for de colocar bateria, isso esqueceu. Agora afinar primeiro, Mr. Jones. Let's turn the your instruments. Let's turn it together. Bring your mid to me, or a note to me. Turn it with your guitar. Thank you. Se as tuas cordas estão velhas, imagina as minhas, cara. Mr. Jones diz, I can do chords, my strings are about 2 years old. Oh, you think I was joking, do you? 'Twas not a joke. Exactly.